Lá no campo de batalha, onde o sonho é real. Eu corro atrás da bola com a força de um vendaval. No treino ou no jogo, é um show de emoção. Goleiro na meta, sempre em busca da ação. E as críticas são como pedras que eu vou driblar. Mas no fundo do coração, eu sei que posso triunfar. Meu pai e minha mãe, com amor que me dá, são o apoio inabalável que não. Se precisar de ajustes ou tiver alguma outra ideia, estou aqui para ajudar.